Panorama Agrícola para 11 de outubro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. O Eduardo Maier, na mesa de som, está enviando o seguinte ditado para você: não concordo com o que você diz, mas defendo o seu direito de dizê-lo. Aprenda no programa de hoje a afastar moscas e mosquitos. Embrapa estuda e recomenda a produção de suínos em família para o pequeno produtor. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre os direitos do portador de câncer. E no mercado agrícola, os preços recebidos pelos produtores. Uma dica que pode mudar o seu dia. Plante citronela em jardins e vasos próximo a portas e janelas. A citronela é uma planta parecida com a erva cidreira, que serve como repelente natural contra moscas e mosquitos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Desde a segunda-feira passada, o governo federal está liberando R$ 35 milhões de reais para subvencionar o seguro rural de fruticultores, principalmente os produtores de maçã e de uva. O recurso é do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Ministério da Agricultura. Esse programa estipula o pagamento de até 60% do valor do prêmio para frutas de clima temperado e 40% para as demais frutas. O programa garante o pagamento de parte do custo do seguro rural contratado pelo produtor, tornando a cobertura securitária das lavouras brasileiras mais acessível aos produtores rurais. Algumas informações da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia para você. A Embrapa estuda há 3 anos a produção de suínos em família, uma nova técnica que permite que leitões convivam desde o nascimento até o abate e que está sendo indicada para o agricultor familiar, que possui um número reduzido de matrizes. Esse sistema em família pode ter melhor sanidade e proporcionar bem-estar aos animais, reduzindo assim perdas na produção. Também é mais econômico para o pequeno produtor porque evita a compra de remédios usados em tratamentos preventivos para suínos, que são comuns na suinocultura intensiva convencional. A pesquisa da Embrapa Suínos e Aves explica que a produção de suínos em família é viável para o pequeno produtor como uma alternativa para a agregação de valor. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O tratamento do câncer é doloroso, exige perseverança e força de vontade. No início, o diagnóstico é assustador, mas com o tempo, o susto passa. O paciente se apega na fé e tenta melhorar sua qualidade de vida a fim de alcançar a cura. Muita gente não sabe, mas é concedido ao portador de câncer, além dos direitos de todos os pacientes, direitos especiais. Como exemplo destes direitos, podemos citar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o auxílio doença sem carência e aposentadoria por invalidez, desde que seja comprovado a incapacidade para o trabalho, a cobertura do tratamento por planos de saúde, a isenção do imposto de renda na aposentadoria, maior rapidez nos processos de justiça. Se o portador de câncer tiver adquirido uma casa financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, deve observar que o seguro assinado no momento do contrato é destinado à aquisição no caso de invalidez e ou morte. Também é direito do paciente o saque do PIS. Se o câncer deixar alguma sequela física, o portador tem direito à isenção de alguns impostos na compra do veículo. É o caso do IPI, IOF e ICMS. O IPVA é o imposto estadual pago anualmente. Cada estado da federação tem sua lei própria regulando este imposto. Mas os benefícios não acabam por aqui. Você pode obter mais informações na Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, a AMUC, no telefone 48 3025 71 85. Ah, e não podemos deixar de lembrar a possibilidade de uma renda mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, caso o paciente não possa mais trabalhar e sua família não tenha condições de sustentá-lo. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo da Ipagricepa, Júlio Rodigueri. O assunto é a alteração de preços recebidos pelo produtor rural. Júlio Rodigueri, tem havido uma movimentação nos preços dos produtos agrícolas. Fala-se de aumentos. Todos os produtos têm aumentado, Júlio? Os preços recebidos pelos produtores de vários produtos têm aumentado nos últimos tempos, mas não todos. O milho vem aumentando desde junho, mas estava inclusive abaixo do preço mínimo e só em setembro ultrapassou o preço de garantia do governo federal e ultrapassou por mais de R$ 2,00. A média de setembro foi R$ 19,65 por saco de 60 quilos. Na última quinzena de setembro esteve a R$ 20,00. Mas agora está a R$ 19,50. A soja vem aumentando desde maio e a média de setembro foi R$ 38,33 por saco de 60 quilos também. Nos últimos dias de setembro chegou a R$ 40,00 e agora baixou para R$ 38,50. Milho e soja, portanto, subiram nos últimos meses, mas caíram nos últimos dias. Os preços do feijão vêm aumentando desde março e têm estimulado, inclusive, os produtores a plantar, agora depois das chuvas. Os preços do trigo cresceram levemente nos últimos 3 meses, chegando próximo ao preço de novembro passado, mas nesse intervalo estiveram em queda. O arroz vem caindo de preço desde o início do ano. Tem reagido um pouco agora em setembro e nesse início de outubro. Perfeito. E com relação aos preços de milho e soja, que acabam interferindo nos custos das criações, como está isso, a relação com suínos e aves, Júlio? São dois casos diferentes. O suíno, desde março, tem estado acima dos preços dos dois últimos primeiros meses do ano. Mas teve algumas oscilações. A maior média foi a de setembro, com R$ 2,40 por quilo, mas chegou a R$ 2,50 nesses dias iniciais de outubro. O caso do frango é diferente, pois o preço estava a R$ 1,51 na passagem do ano, caiu nos 3 meses seguintes e teve uma pequena reação em agosto e em setembro. Sua maior média foi R$ 1,42 em agosto. Está mais estabilizado. Bem, esse é o preço pago para o produtor. Esse é o preço pago ao produtor. Perfeito. E com relação, Júlio, à carne suína e de frango, que são muito exportadas pelo estado de Santa Catarina, isso interfere muito no mercado? Em 2009, o estado exportou 55% do frango que produz e 23% da carne suína. Esses percentuais fazem normal que haja um reflexo no mercado local. A carne de frango, neste ano, cresceu em volume e valor nos primeiros 8 meses. E a carne suína cresceu em valor, mas não em quantidade. Ou seja, os preços internacionais da carne suína aumentaram mais que o do frango. Por isso, os preços do suíno vivo e do milho aumentaram, como reflexo do mercado externo. E, inclusive, porque a oferta de carne suína está mais ajustada. A carne bovina tem uma situação semelhante à da carne suína. Os preços do boi gordo têm aumentado desde março. A média de setembro foi R$ 83,00 a arroba e agora está a R$ 87,00. Isto ocorre porque a oferta está limitada e as exportações estão estabilizadas em volume, mas cresceram em valor, pelo aumento do preço internacional, o que puxa também o preço interno. O frango tem no Brasil uma oferta muito dilatada, isso costuma acontecer, e agora, nesse primeiro semestre deste ano, a produção cresceu mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de junho foi, inclusive, recorde de todos os tempos para o Brasil. Por isso mesmo, com a melhora das exportações, o preço anda mais ou menos estabilizado. Perfeitamente. Agradecemos ao engenheiro agrônomo, analista da Ipagri-Cepa, Júlio Rodiguer, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, dentro do quadro Mercado Agrícola. Júlio, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.